linguajar altamente qualificado. Se eu for eleito, eu prometo. Na hora de se eleger, é um tal de diz que diz que diz que é um tremendo blá blá blá. Mas quando chegam no poder, só se lembram do quê? De nos humilhar. Em quem podemos confiar? O povo está sofrendo. A corda vai arrebentar. E o desespero toma conta de quem? Já está cansado de lutar? Apontei o problema da nossa nação. Mas não fique triste, também trago a solução. E pra sairmos dessa enrascada, a bússola é a Bíblia Sagrada e diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus caminhos maus, eu ouvirei o seu clamor e virei dos altos céus, sararei sua terra. Chamou Jesus, se prepara que aí vem guerra contra homens da corrupção. Ele é amor, mas também é punição. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas da nossa nação. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas. Você que engana também tá sendo enganado. Fora da verdade já está condenado. Não fui eu, foi você que escolheu trilhar pelo caminho errado. Portanto, meu amigo, fique inteirado. Não humilhe ninguém para não ser humilhado. Não seja orgulhoso, perdoe para também ser perdoado. Ainda há tempo de corrupto se arrepender. Apesar de seus erros, Jesus ama você. É preciso então de uma regeneração. Se entregue a ele e deixe a corrupção. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas da nossa nação. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas. Na hora de se eleger, é um tal de diz que diz que diz que é um tremendo blá blá blá. Mas quando chegam no poder, só se lembram do quê? De nos humilhar. Em quem podemos confiar? O povo está sofrendo. A corda vai arrebentar. O desespero toma conta de quem? Já está cansado de lutar? Apontei o problema da nossa nação. Mas não fique triste, também trago a solução. E pra sairmos dessa enrascada, a bússola é a Bíblia Sagrada e diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus caminhos maus, eu ouvirei o seu clamor e virei dos altos céus, sararei sua terra. Chamou Jesus, se prepara que aí vem guerra contra homens da corrupção. Ele é amor, mas também é punição. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas da nossa nação. Solução. Jesus é a solução. Solução para os problemas. Solução. Solução. Solução.